Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há mais de 22 anos, sendo transmitido pelas ondas do rádio, e agora estamos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. E você que está nos ouvindo, participe, envie as suas dúvidas e os seus comentários. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e pela USE de Piracicaba. E o programa existe por vocês que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, hoje é o dia 3 de outubro de 2021, uma linda manhã da primavera brasileira. Aliás, tinha uma perspectiva de chuva, mas não choveu. O tempo fechou um pouquinho e ficou muito agradável aqui em Santa Bárbara. E é com essa bela imagem do Parque dos Ipês que eu vejo da minha janela aqui, é que estamos aptos a começar mais um estudo da doutrina espírita. E nessa atmosfera de espiritualidade, eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Wilson Garcia. Você está sem som, Wilson. Bom dia, meu amigo Geraldo. É uma grande alegria sempre estar junto aqui de vocês. Um ótimo dia também a todos vocês que nos acompanham. Nós já de antemão agradecemos pela generosidade e pela oportunidade de trabalho que nos oferecem e que para nós é tão valiosa. Excelente. Obrigado, Wilson. Muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meus queridos Geraldo, bom dia, Wilson. Eu fiz uma pegadinha aí no convite do programa de hoje, que eu coloquei 3 de maio. E eu fui fazer uma edição da coisa e eu esqueci de mudar o mês. Então nós estamos meio em 3 de maio, em 3 de outubro. Diferença de 5 meses apenas. É um programa duplo, né? Valorizamos hoje 2 dias. Um bom programa a todos nós. Muito bem, meus amigos. Ontem, quando eu estava escrevendo essas primeiras palavras sobre o programa, a gente lembrou que hoje, dia 3 de outubro, comemora-se uma data muito importante para a doutrina espírita. E antes de lermos essas primeiras palavras sobre o programa, temos o dever de lembrar a todos os nossos ouvintes que hoje, nesse dia, nascia em 1804, na cidade de Lyon, na França, a personalidade de Hippolyte Léon Denisard Rivail, conhecido pelo pseudônimo de Allan Kardec. Foi um influente educador, autor e tradutor de francês e, desde cedo, manifestou propensão para o estudo das ciências e da filosofia. Se notabilizou pela gigantesca obra da codificação da doutrina espírita. Então, todos nós fazemos uma lembrança, um agradecimento por esse legado que ele deixou à humanidade, trazendo uma doutrina maravilhosa que até hoje está sendo estudada e está parcialmente compreendida, não totalmente compreendida, mas parcialmente compreendida. Muito bem, meus amigos, feita essa homenagem a Kardec, a gente começa o programa. Hoje o programa tem um título, Revoluções Geológicas e o Espírito, tentando traçar algum vínculo entre esses dois fenômenos. E ao lermos o capítulo 9, Revoluções do Globo, do livro Gênesis, escrito por Allan Kardec, fica patente o discurso científico dos temas abordados. Toda a fundamentação dos conceitos emitidos é feito de argumentação técnica, ilustrações das academias de ciência e os pensamentos mais avançados da astronomia em sua época. Um raciocínio eminentemente científico. Não há vinculação aos dogmas religiosos e nada se subordina às obrigações impostas pelas religiões de sua época. São textos livres e independentes que buscam na ciência a confirmação dos fatos. os fatos extraídos da observação e da presunção do que seja o real. Muito bem, meus amigos, assim que iniciamos, essa é a introdução do programa Visão Espírita, e antes de começarmos exatamente os estudos, as leituras, os comentários, hoje estamos com a presença do Wilson e do Alan, que colocamos novamente a súplica da Terezinha. Então, eu peço para a gente relembrar aquela prece maravilhosa dessa companheira que já está no mundo espiritual. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Realmente o conjunto da obra é maravilhoso, né? Não apenas a poesia da oração, a música, as imagens selecionadas pelo Wilson, o conjunto da obra realmente faz bem ouvir, né? Faz bem ouvir, faz bem participar. Ô, Geraldo, a voz da Terezinha, a gente teve a oportunidade, assim, abençoada de receber a Terezinha algumas vezes no programa Visão Espírita. Ela tem uma coleção de curso, um curso, são 7, acho, livros. Nós já estudamos alguns aqui no programa, que é indicado para qualquer centro espírita fazer um estudo sistemático da doutrina. Ela ficou à frente do Centro Espírita Allan Kardec, em Campinas, fez um trabalho valoroso, né? Criou assim, multiplicadores do trabalho dela, que hoje continuam mantendo a tocha lá no alto do Espiritismo em Campinas. Então, ela está no plano espiritual agora e eu mando um beijo no coração dela, porque foi uma completista, como a gente costuma falar no Espiritismo, né? Um espírito que veio ao mundo e fez o melhor que podia com o que tinha, né? Então, é realmente uma inspiração para nós. E essa vozinha dela aí, parece que eu estou vendo um anjo ali falando comigo, assim, um espírito de luz ali falando comigo. Sim. Eu tive o prazer de entrevistá-la na Rádio Brasil lá e fiquei ao lado dela, me senti muito bem com o que ela falava. Mas diga, Wilson. Não, a Vilma aqui compartilhou conosco agora uma informação que eu não tinha conhecimento. Ontem, dia 2... Segundo a Vilma, foi aniversário da Terezinha, inclusive. Olha bem, a gente falando aqui sobre ela. Poxa, vamos anexar isso às nossas informações, né? Sim. Muito bem, meus amigos, 9h40. Vamos começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita. E do livro Fonte Viva. E o texto selecionado foi o capítulo 149, No Culto à Prece. Quer dizer, após essa prece da Terezinha, a gente leu o capítulo No Culto à Prece. E o Emmanuel seleciona uma frase de Atos dos Apóstolos, quando assim está escrito: e tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E o Emmanuel, com o seu olhar percusciente, assim escreveu: todos lançamos em torno de nós forças criativas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis ao círculo pessoal em que nos movimentamos. A árvore alcança-nos com a matéria sutil das próprias emanações. A aranha respira no centro das próprias teias. A abelha pode viajar intensivamente, mas não descansa, a não ser nos compartimentos da própria colmeia. Assim também, o homem vive no seio das criações mentais a que dá origem. Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos, ou asas que progredimos na ascese. Como pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. A fim de que não perturbemos as leis do universo, a natureza somente nos concede as bênçãos da vida de conformidade com as nossas concepções. Recolhe-te e enxergarás o limite de tudo que te cerca. Expande-te e encontrarás o infinito de tudo o que existe. Para que nos elevemos com todos os elementos de nossa órbita, não conhecemos outro recurso além da oração, que pede luz, amor e verdade. A prece, traduzindo a aspiração ardente de subida espiritual por meio do conhecimento e da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Narram os Atos que, havendo os apóstolos orado, tremeu o lugar em que se encontravam e ficaram cheios do Espírito Santo. Iluminou-se-lhes o anseio da fraternidade, engrandeceram-se-lhes as mentes congregadas em propósitos superiores e a energia santificadora felicitou-lhes o Espírito. Não ouvi, depois, que o culto à prece é marcha decisiva. A oração renovar-te-á para a obra do Senhor, dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber. Ele escreve de maneira... é uma poesia, né? Wilson, o que você tem a comentar de um texto tão, tão maravilhoso, não? Olha, Emmanuel, como sempre, ele traz figuras, né, sobretudo da natureza, e fica fácil para a gente, fica mais fácil para a gente compreender o que ele quer dizer com isso. Eu também adoro utilizar figuras. E sobre o que ele fala, sobre esse ambiente que nós projetamos, eu tenho uma ideia que geralmente eu utilizo que dá bem a dimensão do que ele está querendo dizer com isso. Eu penso que cada um de nós caminha com um aquário particular, como se fôssemos um peixe único dentro de um aquário, que é só nosso. Pensem bem nisso. Então, dentro dessa água, né, nós vamos projetando os nossos dejetos, os nossos pensamentos. É nesse ambiente, nessa água que nós vivemos. Quem já teve um aquário, já cuidou de um aquário, sabe que, de vez em quando, você precisa ir lá trocar um pouco daquela água, porque ela vai ficando ácida com o passar do tempo. E isso vai gerar naquele peixinho que mora ali naquela água patologias, doenças, e ele vai morrer. Então, aquele ambiente precisa de cuidado, precisa ser cuidado para que aquele que vive naquele ambiente tenha saúde, possa viver plenamente. Assim acontece conosco. Só que o que nós projetamos nessa, o que André Luiz chama de psicosfera, o que nós projetamos nesse ambiente que é particular nosso, tem a ver com os nossos pensamentos. Se nós vivemos a maior parte do nosso dia, das nossas horas, perturbados, ansiosos, temerosos, evidentemente a gente vai projetar nesse ambiente todas essas perturbações, e a gente vai viver dentro dessas perturbações. E é interessante como Eu já ouvi críticas, né, dizendo que há muitos textos que a gente ouve parecem textos de autoajuda. Mas olha, gente, o próprio Evangelho em si é um manual de autoajuda, não é mesmo? Né? Bater e abrir-se-vos-á é um manual que nos ensina que nós temos o poder para poder transformar esse ambiente e viver melhor. E aí Emmanuel vai dizer que como pensas, viverás. Dizendo que o universo, né, ele diz aqui que as bênçãos da vida são oferecidas em conformidade com as nossas concepções. Isso é, nós não somos julgados, o que nós acreditamos sobre a vida é o que nós vamos receber de volta da vida. Então veja, se eu acredito que o mundo é um lugar de violência, eu vou viver nesse mundo de violência que é a minha concepção. Agora, se eu acredito que o nosso mundo é um lugar de evolução, um lugar onde uma escola, onde alunos em diversos níveis se encontram matriculados e que estamos melhores do que estivemos no passado e que estaremos melhores amanhã do que estamos hoje, eu vou também experimentar, a minha experiência nessa vida vai ser essa observação desse progresso, dessa evolução. E é claro que isso acalma muito mais o nosso coração. A vida é muito mais leve quando a gente vê o mundo dessa forma. Né? A gente, é claro, conhecedores, não somos alienados, somos conhecedores da natureza da vida material. Portanto, é claro, tomamos todos os cuidados para viver nessa vida material. Né? Cuidados com a alimentação, cuidados com a higiene, cuidados com a segurança. Mas o que a gente está dizendo é essa predisposição ao bem, é essa benevolência, é a educação dos sentidos, para que possamos enxergar, né, o que é bom, o que é belo, para que possamos ouvir o que é positivo, o que é favorável para a gente, e que possamos falar e sentir, nos integrar nesse mundo dessa maneira. Geraldo. Wilson, muito interessante essa imagem do aquário, né? E isso retrata bem o cuidado que a gente deve ter com aquilo que pensamos, para não curvar essa água. Por vezes, nem sempre só dos nossos pensamentos, mas tem a ajuda dos amigos espirituais que nos ajudam a deixar essa água mais límpida, cuidar melhor de tudo. Então, a gente tem que ter a nossa colaboração. Realmente, Wilson, muito bem lembrado. Alan, o que, que você tem a falar sobre no culto à prece? Olha, meu querido, eu vou falar uma coisa para você. Assim. Por muito tempo na minha vida, enquanto adolescente, jovem, né, de alguma forma eu praticava prece, mas parece que era um ato meio mecânico, assim, não era algo com profundo sentimento. Eu precisei de um pouco de amadurecimento para compreender o alcance da prece. Não foi algo assim que eu adquiri simplesmente assim, de um dia para a noite, não. Eu precisei de um tempo de maturação para entender a eficácia da prece. Tem um livrinho que vem ao nosso encontro junto a isso, que chama Pensamento e Vida. Livrinho é modo de falar, porque é um livrinho pequenininho, 30 lições, segundo Emmanuel e o Chico, né? Eram textos, lições transmitidas ao espírito antes da reencarnação. Então, era um alerta, né, sobre o como utilizar o seu pensamento. Por quê? Lá nesse livro ele tem uma frase assim: o pensamento cria a vida que você estará inserido. O pensamento cria a água do aquário que o Wilson falou, que você está mergulhado. Do seu pensamento você cria aquilo. Então, quando você olha em volta da sua vida e fala assim, nossa, como minha vida está difícil, pare para pensar que o seu pensamento está difícil. Você está criando a limpidez ou não da água em volta do seu aquário. Porque a água você vai ter na analogia do Wilson. A qualidade da água vai depender do seu pensamento. E, às vezes, quando o nosso pensamento é canalizado somente para a escuridão, né? Lá no livro Mecanismo da Mediunidade, na introdução, Emmanuel fala assim, que a abelha busca o mel, o abutre a carniça, né? Então, quando você junta, né, o seu pensamento com o que você está buscando, essa lição, do que você está buscando, mel ou carniça? É o que a sua vida vai ter. E quando você faz uso da prece de forma diária, contínua, eu não sei nem quantas vezes eu rezo por dia. Por quê? Porque o rezar não é ficar de joelhos, o rezar não é repetir uma oração pronta. O rezar é entrar em conexão com o plano espiritual. Ao entrar em conexão com o plano espiritual, você está fazendo uma prece, você está fazendo uma evocação, você está ali pedindo, né? E há muito tempo que minhas preces só são direcionadas ao agradecimento do que eu tenho na minha vida. E ao pedir ao outro, ao próximo, eu peço sim. Né? Para aliviar as dificuldades do outro, eu sempre procuro colocar nas minhas preces. Mas tudo o que acontece na vida, até as coisas mais complexas, sempre agradecendo, porque são graças a estes acontecimentos que a gente evolui, que a gente se torna um ser melhor, um ser mais pertencente ao mundo de fato. Nós somos espíritos imortais num corpo transitório. A prece é para o espírito imortal. Se o espírito imortal tiver com mais saúde, até o seu corpo físico vai receber, por consequência, essa saúde. Então, realmente a prece, e foi muito legal, né, Geraldo? O Geraldo, ele sempre fica tentando fazer eu colocar a prece da súplica. Hoje que o Wilson está me ensinando, aí vamos ver se eu consigo sem o Wilson depois. E quando a gente começa o programa com uma prece dessa, o programa muda, né? A gente se sente melhor acolhido aqui, e sente melhor integrado. E você que está nos ouvindo onde esteja, saiba que você está na mesma corrente que a gente. E isso é o melhor da prece. A prece nos conecta. Muito bom. É isso aí, Geraldo. Alan, essa referência que você fez ao livro Pensamento e Vida, quando eu li esse livro, acho que há uns 40 anos atrás, ele causou um impacto tão grande na minha formação, na minha leitura espírita, que eu nunca mais esqueci. Parece que vira e mexe, a capa dele vem à minha mente. E como você mesmo disse, o Emmanuel diz que esse livro Pensamento e Vida é mais ou menos a reprodução de uma cartilha falada aos espíritos que estão prestes a reencarnar, antes de entrar no processo da perda da consciência, como se aquilo fosse um último alerta, um último cuidado. Então chama-se cartilha falada. Mas na psicografia do Chico Xavier, ele colocou Pensamento e Vida. Então é muito interessante que a gente leia, mas é um livro fininho, mas ele é denso de informações. Eu imagino que ninguém consegue ler com pressa esse livro. Você tem que ler devagar. Você lê uma página, você tem que parar para pensar uns 2 dias, né? Outra parte, e assim vai o livro. Mas em relação à prece, que eu sempre gosto de colocar esse aspecto, eu gosto de algumas frases, e uma das frases é do Mahatma Gandhi, quando ele diz que a prece é a respiração da alma. Como o próprio Alan disse, nem sempre aquela prece formal de colocar a mão na frente, fechar os olhos, isso é uma prece, sem dúvida, mas existe aquela prece inarticulada, em silêncio, com as suas intenções, com o seu pensamento, com o seu sentimento no dia a dia. Isso é uma prece que extravasa de você naturalmente. E as pessoas, às vezes os espíritos falam para algumas pessoas, puxa, muito bacana as suas preces. E o indivíduo fala, não, mas eu não rezei. Não, você rezou sim. Ao longo do dia, você emitiu tantos pensamentos bons em direção àqueles necessitados, que a sua vida é uma prece ambulante. E feito isso, eu faço, eu gosto sempre de ver o título, No Culto à Prece. Talvez porque o Emmanuel perceba que todos nós, ou quase todos nós, ainda cultuamos coisas muito terrenas. Cultuamos um time de futebol, cultuamos o excesso de exercício físico, cultuamos isso e aquilo. A gente cultua muitas coisas materiais. É como se falta, é como se fosse um ingrediente que está nos faltando para fazer esse bolo. Ele fala, ó, para o seu bolo ficar perfeito, vou colocar um ingrediente. E começa a cultuar a prece. Cultuar, você respeitar, é você valorizar, é você fazer. Como disse o Alan, como disse o Wilson, é fazer a prece, seja com palavra ou sem palavra. E aqui eu só fecho lembrando de uma frase que o Alan colocou, acho que no ano passado, e que teria sido atribuída a Francisco de Assis, quando ele dizia aos seus discípulos, pregai o evangelho, se necessário, usai as palavras. Porque a pregação do evangelho não precisa da palavra, é através do exemplo, é através da atitude. Então, é uma coisa a prece. Ore constantemente, se necessário, use as palavras. Mas o melhor da prece é aquilo que não se vê e não se ouve. Muito bem, meus amigos. Feito esse primeiro caminho no livro Fonte Viva, numa sequência da prece da Terezinha, nós estamos aptos agora a começar o segundo bloco, são 9h56. E esse é um assunto que eu qualifico de um assunto extenso. É um assunto... Até ontem eu me equivoquei na colocação, mas é o precursor do cristianismo. E eu li esse capítulo inteiro, li, voltei, reli, destaquei algumas frases. Então eu vou tomar a liberdade, como o texto todo é grande, eu vou fazer essa primeira leitura de Malaquias e depois o texto que está no Evangelho de Lucas. E eu peço ao Wilson e ao Alan que complementem depois, para que possa ser entendido por todos aqueles que estão nos ouvindo. O título é O Precursor do Espiritismo, Parábolas e Ensino de Jesus, de Caimbar Schuller. Do cristianismo. O precursor do cristianismo, é verdade. Ele coloca em destaque uma frase de Malaquias, entre aspas. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Fecha aspas. E você fica assim pensando como é que o Malaquias disse isso tantos anos antes de Jesus, né? E no Evangelho de Lucas, o Caimbar coloca esse texto que eu vou fazer a leitura. Abre aspas. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abia. Sua mulher era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porquanto Isabel era estéril, e ambos de idade avançada. Estando Zacarias a exercer diante de Deus as funções sacerdotais, na ordem da sua turma, coube-lhe, por sorte, segundo o costume do sacerdócio, entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. E apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Zacarias, vendo-o, ficou turbado e o temor o assaltou. Mas o anjo lhe disse, não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, a quem chamarás João. E terás gozo e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte. Já desde o ventre de sua mãe está cheio do Espírito Santo, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor Deus deles. Ele irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os desobedientes, de maneira que andem na prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo dedicado. Perguntou Zacarias ao anjo, como terei certeza disto? Porque eu sou velho e minha mulher já é de idade avançada. Respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante do Senhor e fui enviado a falar-te e a trazer-te estas boas novas. E tu ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecerem, porque não deste crédito às minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. O povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se enquanto ele se demorava no santuário. Quando ele saiu, não lhes podia falar e perceberam que tinha tido uma visão no santuário e eles lhes faziam acenos e continuou mudo. Cumpridos os dias do seu ministério, retirou-se para sua casa. Depois destes dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que ele pôs os olhos sobre mim, para acabar com meu opróbrio entre os homens. O texto continua, a ideia continua, mas eu peço ao Wilson e ao Alan que tragam mais informações para que fique compreensível essas primeiras palavras. Wilson. Olha, é um texto histórico, né, que relata alguns acontecimentos para que possamos entender a dimensão da vinda do Cristo, o caminho que foi preparado para que ele pudesse cumprir a sua tarefa de trazer a boa nova. E alguns pontos me chamam a atenção nesse relato. O primeiro foi que o anjo, quando se manifestou, disse que as suas preces foram atendidas. A gente está falando de culto à prece aqui. E vemos que interessante, né? Será que se Zacarias não fosse afeito, né, à prece, se entregasse à prece, a essa ligação, será que ele teria sido o caminho escolhido para o nascimento de João? Ou será que não? É uma pergunta, né? Só uma provocação que a gente faz. Mas muito bem, ele segue depois e também me chama a atenção a reação de Zacarias, né? Porque quando ele se depara com o anjo, ele se assusta. Veja bem, ele fica com medo. E, de fato, né, tantos de nós, sobretudo nós espíritas, né, um dia nós brincamos que a gente reconhece, né, o espírita novo, quando ele está começando na doutrina, pelo posicionamento que ele tem dentro da casa espírita. Né? Ele fica lá perto da porta, porque ele não sabe o que vai acontecer ali, né? De repente se aparece um espírito ali no meio, ele é o primeiro que sai. Mas... é o primeiro que sai correndo. Isso é, nem sempre, nós realmente não estamos preparados para ter essa relação com o plano espiritual, eu estou dizendo a maioria de nós, né? No grau em que nós estamos mergulhados nas coisas materiais, a ter essa experiência com o plano espiritual, realmente ele ficou tomado de terror naquele momento. E aí o anjo explica o que iria acontecer, né, sobre a gravidez da sua esposa, de Isabel, e ainda assim ele tem dúvidas. Mas será? Já é tão, né, tão velhinha já, minha mulher, nós já somos tão velhinhos, será realmente? E nesse ponto, o anjo, como um sinal, né, ele quis demonstrar realmente, ele se apresenta, fala: olha, eu sou Gabriel, que atuo junto de Deus, né, e dá esse sinal para que ele realmente se posicione, para que ele compreenda a grandiosidade daquele evento em que ele está inserido. Porque talvez ainda ele não tivesse compreendido essa dimensão. E também me chama a atenção, eu só estou citando alguns pontos, tá, que me chamaram a atenção, que quando o Gabriel anuncia, ele diz que aquela criança iria diante do Senhor no espírito e poder de Elias. Olha que interessante isso, né? E nós, espíritas, sabemos, né? E eu acho que o texto vai revelar isso mais à frente também, que João seria a reencarnação de Elias. Né? Nós estudamos isso no Espiritismo. Então, ele já afirma isso ali naquele momento. Então, essas são algumas impressões só que eu tive. Eu vou deixar para o Alan continuar. Alan. Esse texto é um texto assim, bem alegórico. Né? Ele tem toda uma genealogia, ele tem toda uma explicação da onde cada um veio, o que iria fazer, né? Mas você sabe que eu acho que até pelo motivo que hoje nós estamos no programa, o Wilson até já deu uma ênfase, mas eu vou deixar bem enfático esse ponto, né? A prece de Zacarias, né? A prece é ouvida. E mesmo ele sendo um homem velho, a mulher dele também, eles tinham mais de 70 anos, coisa assim. Veja que hoje uma gravidez é praticamente impossível numa mulher nessa idade, né, Geraldo? Impossível. Impossível, né? Então, ela ficou grávida, né? Tamanho era a fé. Talvez, naquele momento anterior a eles terem um filho, eles estavam sendo, de alguma forma, testados, né? Falaram assim, será que eles merecem, é eles que vão colocar realmente Elias no mundo, né? Será que eles que vão ser, será que eles têm condições de colocar esse filho no... João, desculpa. Eu fiz associação. Mas é Elias, né? Veja, Elias tinha sido um profeta daqueles... É um dos mais respeitados do Evangelho, da Bíblia, né? E aí ele nasce na figura do João. Quer dizer, era já um espírito evoluidíssimo, né? Já muito sensível, né? E ele vem na figura do João, que era uma pessoa humilde, né? O João era humilde, ele veio com uma missão. E a hora que ele vê daí Jesus, né? Essa passagem também eu acho muito bonita, a hora que ele vê Jesus, ele reconhece Jesus, né? Então, assim... Repita, Geraldo. João ou Batista? João Batista, é. A hora que ele vê Jesus, né? Então, assim, é fantástica essa imagem, essa cena. É belíssima, por sinal, também. Agora, eu gostaria de convidar todo mundo à leitura desse capítulo, porque é o seguinte, ó, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 páginas de leitura. Então, até para a gente poder comentar, não é fácil, porque é muita alegoria nesse texto. E é legal que o Caibar ele cita outras passagens de Lucas, né? Ele cita várias outras em outros capítulos de Mateus, inclusive aqui. Todos eles compõem uma história, né? E que eu acho que é bonito e bacana que todo mundo possa ler, né, esse capítulo como um todo e desse capítulo tirar uma lição bonita do Evangelho. O Evangelho ele é carregado dessas lições, mas essa é uma lição bonita, né? É uma lição daquele filho que vem abençoado para a vida, né? Porque às vezes eu vejo assim, muitos casais querendo ter filhos, né? E outros que nem querem ter filhos e surge um filho ali meio de sopetão. Mas aqui vem o planejamento para se ter filhos, vem a reza, a prece para se ter filhos, a comunicação com o mais alto, né? Quando a gente recebe um filho, é o filho que a gente precisa para a nossa evolução e que a gente tem recurso de educá-lo para a evolução dele, né? Que o filho seja esse encontro do plano espiritual, né? Para isso, que a gente se prepare para ter um filho, né? Que a gente conheça a pessoa que a gente quer casar, e com ela vai gerar filho ou filhos, né? É muito bonito essa parte aí. E sempre amparado pela prece. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Eu gostaria de fazer uma colocação. O Wilson foi muito feliz ao destacar que uma missão da dimensão de Jesus é algo que está muito além da nossa compreensão. E uma missão desse gabarito não foi uma missão colocada ao acaso naquele lugar inserida em qualquer momento. Para a vinda de Jesus, vieram espíritos elevados preparar a sua chegada. E um desses espíritos era o espírito de João Batista, que realmente desempenhou um papel muito importante para a chegada do cristianismo através de Jesus. E, curiosamente, o anjo Gabriel fala a Zacarias: as tuas orações foram ouvidas. E quando eu li ontem, eu fiquei pensando, Wilson Alan, o que, que é uma oração ouvida? Então, tem oração que não é ouvida, né? Quando esse ouvido era uma imagem criada para ele, assim, ó, você conseguiu sensibilizar, você conseguiu chegar na essência. Então, nós estamos aqui em resposta à sintonia que você estabeleceu entre nós. Então, a prece precisa sensibilizar a quem nos dirigimos, através das suas atitudes, das palavras, né? Então, Zacarias deve, de fato, ter feito uma prece muito sincera. Ele era um homem devoto da religião onde ele convivia, e aquele comportamento dele sensibilizou o plano espiritual superior a tal ponto que foi enviado Gabriel, um anjo, para falar com ele. Curiosamente, esse texto, o destaque é a prece. E no livro Fonte Viva, também é o culto à prece. E na Teresinha é o culto à prece. Tudo parece que gira em torno de um mesmo assunto. E é interessante que o Alan também falou uma coisa muito legal, que tem muitas figuras em todos esses textos. É um capítulo, pessoal, para ler e reler algumas vezes para fixar um ensinamento. Enquanto o Alan falava, me veio à cabeça o seguinte, Alan: quanto mais distante estamos da essência, da verdade, ainda nos é importante as figuras. A figura, para a nossa evolução, impacta melhor. Talvez um dia, lá na frente, a gente não precise da figura. Há apenas um sentimento, há apenas uma identificação, há apenas uma comunhão. Mas hoje precisamos das figuras. O cérebro, um dos mecanismos do raciocínio do cérebro é através do símbolo. O cérebro entende pelo símbolo, não é só pelo símbolo, mas também pelo símbolo. Então, repara que tudo tem uma ligação harmônica. Então, a gente lê esse texto e fala, poxa, esse texto é um texto verdadeiro, é um texto real. E aí entra um fenômeno, aconteceu uma gravidez nessas condições, do ponto de vista médico, é difícil explicar. Porque a mulher, após a menopausa, ela fica inviabilizada de engravidar depois. Mas na medicina, tudo se renova. Muito do que eu aprendi há 30 anos atrás, hoje está sendo falado de uma outra maneira. Muita coisa considerada impossível, hoje é possível. Então, assim, hoje, a gente pode afirmar, é impossível alguém de 70 anos ficar grávido. Mas a gente achava também que muita coisa era impossível 100 anos atrás. Era impossível chegar na Lua, e chegou, pô. Era impossível chegar a Marte, e chegou. Era impossível descobrir o antibiótico, e descobriu. Então, hoje é impossível. Como isso aconteceu? Eu não sei dizer. Algo aconteceu, além dos nossos conhecimentos, que fez com que surgisse essa gestação. E esse espírito enviado era João, nada mais do que Elias. Um espírito de Escol, grandioso, respeitado na sua comunidade, e ele desencarna. E ele volta como João Batista, para abrir as portas para Jesus chegar. Então, como o Alan disse, são imagens extremamente fortes. Agora, isso a gente precisa colocar dentro do coração e entender essas palavras do Evangelho. Vocês querem falar alguma coisa a mais, Wilson? Você está sem som, Wilson. Me desculpe. Eu quero, sim, você falou sobre a prece novamente, né? Eu estava aqui pensando. Você falou sobre aquela prece que conseguiu sensibilizar. E talvez nem toda a prece seja atendida, por conta de razões que nós desconhecemos, é claro. E a gente vivencia isso. Quando você foi falando, eu fui pensando em situações. Muitas vezes nós nos colocamos, achamos lindo a prece de São Francisco, a prece que é atribuída a São Francisco, onde ele diz: Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Mas será que nós teríamos condições de assumir certas tarefas aqui para sermos esses instrumentos, quando a gente tampouco consegue aguentar um ou outro desaforo de uma outra pessoa, que consideramos desaforo, a gente já fica todo perturbado. Então, A gente não está preparado para determinadas tarefas que muitas vezes a gente quer realizar, porque a gente tem esse anseio, mas tudo tem o seu tempo, e é maravilhoso o ensinamento espírita que permite que nós compreendamos que somos espíritos imortais, então tudo tem o tempo. Então essa sensibilização acontece, né? A gente vai pedindo, vai se esmerando aqui, até que um ponto, né, sensibiliza lá, fala, olha lá, olha, ele tá em condição já de poder realizar determinada coisa. Eu me lembro que aqui nós tínhamos, eu ainda não tinha conhecido o Alan, não tinha falado sobre isso com o Alan ainda, mas tinha um projeto de uma rádio que nós queríamos realizar, que eu queria realizar, e apresentei esse projeto na Casa Espírita que eu trabalhava, e naquele momento ali não pôde ser realizado por uma série de questões, e a gente fica ansioso muitas vezes quando a gente quer fazer alguma coisa, quando a gente tem um projeto e quer realizar alguma coisa, a gente apresenta aquela ideia com tanta motivação, com tanto ânimo, e aí, de repente, a pessoa mais sábia, pelas razões que nem sempre conhecemos, fala, não, aguarde, vamos esperar. A gente fala, mas eu queria tanto fazer. Então, é esse entendimento, né, que mesmo com a prece, a gente tem que desenvolver essa capacidade de esperar o momento certo, né, Alan? E é engraçado, Wilson, porque isso aconteceu comigo do meu lado também, né? Então, eu estava lá no programa Zé Espírito, lá em Santa Bárbara, na rádio, e eu ficava pensando, porque quantos anos já nós estamos com a União Rádio Web? Há uns 10? Uns 5, 6 anos. Mais, Geraldo. 2014, o programa Visão Espírita ganhou sua versão aqui em Piracicaba. Foi em 2014. Então, são 7, 8. Uns 8 anos, pelo menos, o projeto que nós começamos a conversar faz isso. E naquela época não se falava tanto do online, né? 2012, Alan. 2012 nós começamos a conversar. Faz 10 anos. Foi 12. Vai fazer 10 anos. Então, 9 para 10 anos. 9 para 10 anos. Não se falava naquela época em programas online de nada. O online estava ainda incipiente. Ele estava. Tinha vídeos, tinha filmes, tinha música, né? Mas também até isso não era assim como é hoje, com tantos recursos para ouvir, né? Mas aí eu estava lá na rádio e eu ficava pensando, falei, nossa, se tivesse pela internet, quantas mais pessoas poderiam vir? Porque a rádio ela tinha uma abrangência assim, geográfica, né? Limitada, né? E eu ficava assim, imaginando. Aí nós tínhamos um grande amigo que ele gravava os programas nossos da rádio, a gente às vezes disponibilizava para algumas pessoas. Aí a gente começou a pensar em criar um site para colocar essas gravações do programa. E assim começou a ideia, né? Aí eu falei, bom, o Wilson entende muito mais do que eu de internet, né? Eu sou um homem da datilografia, então deixa eu conversar com alguém que entende mais do que eu. E aí, quando eu chego para o Wilson com a ideia, né, ele estava pronto com a ideia do outro lado. Então, assim, aí a gente... Naquele momento eu falei, agora vai. A espiritualidade, ela nos colocou ali juntos, né, na ideia. A ideia, eu digo que não é minha nem dele, é nossa, né? A gente foi somando, daí a gente convida um grupo muito legal que começa a colaborar. Aí a gente começou a ver a presença e a participação do plano espiritual, que tivemos tantos colaboradores que desenvolveram várias partes do projeto, que colaboram até hoje financeiramente, que agora nós estamos numa outra etapa, né? Porque provavelmente aí para janeiro a gente deve voltar para o estúdio, alguma coisa assim. E ao voltar para o estúdio a gente quer manter o vídeo. Então isso vai ser um novo passo e, lógico, desafio, com investimentos. Né? É um desafio novo, com investimentos em câmeras. Até acho isso que está na hora da gente tentar levantar o que ficaria hoje assim financeiramente para até a gente criar um objetivo, né, para a gente correr atrás desse dinheiro aí para a gente fazer o trabalho acontecer, né? Mas é muito legal mesmo. E isso foi depressa, porque eu tenho certeza que eu rezei para aquilo acontecer, o Wilson rezou para aquilo acontecer, e aí o pessoal falou, deixa, vamos ouvir esses dois perturbados. E só para finalizar, Alan e Wilson, o Wilson falou novamente assim, pelo entendimento do texto, Zacarias estava pronto após a prece. Quando ele falou isso, me remeteu a uma palestra que eu ouvi do Haroldo Dutra Dias, em que é comum as pessoas falarem assim, ah, eu gostaria de ter o Emmanuel ao meu lado. Queria que o Bezerra de Menezes ficasse do meu lado. E não foi bem assim, mas o Haroldo Dutra Dias falou assim, mas você está preparado para isso? Quando, a partir do momento que você tem um Emmanuel do seu lado, você vai ter que renunciar a várias coisas. Você está preparado? Ah, eu queria que Jesus aparecesse para mim. Tá ótimo, maravilha. Mas você está preparado para isso? Porque não basta ele vir. Você precisa ter uma conexão com ele. Então, Zacarias, pelo entendimento do texto, ele estava preparado para passar e viver essa experiência, e o fato aconteceu e nasceu João. Então, é a pergunta que fazemos todos os dias a todos nós. Você está preparado para receber para estar ao lado desses grandes espíritos? Nós temos que nos preparar. E esse preparo começa pela renúncia de muita coisa da Terra. Mas o assunto vai adiante. São 10 horas. Geraldo, diga. Eu queria falar aqui da nossa querida Lavínia. Olha aqui, olha. O tempo certo tem a ver com o merecimento. E este tem a ver com o nosso esforço em relação aos nossos pensamentos, palavras, atitudes práticas. As preces são ouvidas, sem dúvida. O tempo é de Deus. Sintonia. É isso aí, Lavínia. Perfeito. Obrigado pela participação. É isso mesmo. Meu pai, ele sempre brinca com uma frase comigo. Ele fala assim, ó, reze como se tudo dependesse de Deus, mas faça como se tudo dependesse de você. Então, o encontro dessas duas forças não tem quem segure. Muito bem. Então, começamos agora o terceiro bloco do programa Visão Espírita, que são as perguntas. E antes exatamente de fazermos a primeira pergunta ao Wilson, quando você lê o livro A Gênese, pelo menos nesse capítulo 9, As Revoluções Geológicas, o discurso do Kardec, ele é eminentemente científico, histórico. Não existe ali a conotação religiosa. Feita essa colocação, eu faço a primeira pergunta para o Wilson. Wilson, qual foi a formação acadêmica de Allan Kardec? Qual era o perfil que lhe dominava as iniciativas? O professor Rivaio era mais próximo da ciência ou da religião? Olha, é uma pergunta extremamente pertinente, sobretudo no dia de hoje, dia 13 de outubro. E é impossível a gente não considerar essa formação de Kardec, sobretudo na área da educação. Porque dizemos que Kardec foi um educador, mas poderíamos usar, em palavras de hoje, um pedagogo, né? Pelas contribuições que ele fez à educação na França de seu tempo. E é curioso, porque foi escolhido, né, um professor, um educador, para ser o codificador da doutrina espírita, né? Para ser aí o meio pelo qual essa revelação nos seria oferecida. E assim, e olhando para a história de Kardec havia sido aluno de Pestalozzi. Pestalozzi, um dos maiores nomes da educação mundial na história, ele que introduziu, né, a pedagogia do afeto, a pedagogia do amor. Para Pestalozzi, a criança deveria ser educada por três simbologias, né, pela cabeça, pelo coração e pelas mãos. Olha que interessante. Então, a educação, segundo Pestalozzi, isto é, o que Kardec aprendeu com Pestalozzi é que a educação, ela abrange a educação do intelecto, da cabeça, do raciocínio, das mãos, do fazer realmente e do coração, do sentir. Então, a educação em sua plenitude, do ser integral, coisa que hoje nós estamos discutindo. Veja, então, a educação não é uma educação que deva ser técnica. Então, veja que desde aquela época, não é novo. Então, sempre que se defende que a escola tem que ensinar a técnica e o trabalho e a moral tem que ser ensinada em casa, na verdade, não, né? O Kardec, ele foi discípulo de uma escola que pensava de forma diferente. E, por sua vez, Pestalozzi, a gente sabe que foi fortemente influenciado por Rousseau, que também é um grande nome do pensamento no campo da educação. Rousseau também foi contribuiu demais com esse pensamento. Foi quando Pestalozzi leu a obra O Emílio de Rousseau que Pestalozzi se interessou por esse assunto. E veja, toda essa história né, vem eclodir ali com Allan Kardec, com Hipólito, né, o professor Hipólito Leão, Denizar Rivail, né, o Allan Kardec. Então, a formação de Kardec é profunda no campo da educação, da pedagogia mesmo. E ele era um homem que também fazia parte de uma associação de ciências, né, do seu tempo, e ele era muito interessado pelas ciências de uma forma geral. Né, falava mais do que um idioma, ele era um homem das letras. Isso foi muito importante para que a doutrina espírita, né, por suas mãos, não tivesse um viés dogmático e religioso, como não tem. Então, nós hoje falamos com muita tranquilidade do aspecto científico da doutrina, e que muitos até às vezes combatem, falam, mas como que você diz que a doutrina pode ser uma ciência? Sim, hoje nós entendemos. Veja, só que Kardec, ele quase que foi um revolucionário dessa ideia científica aplicada ao estudo das relações do homem com os espíritos. Porque, veja, as ciências sociais demoraram para ganhar o seu espaço. Porque as ciências sociais têm métodos diferentes das ciências físicas, das ciências exatas. Mas Kardec já lançou mão de métodos científicos de observação, de universalidade, né, para poder resumir essa doutrina para a gente. Então, Kardec, a resposta é, de forma sucinta, não muito, né? Mas Kardec era um homem das ciências. É claro que era um homem de um grande coração, que nasceu também com uma missão, e que, ao olhar a sociedade de seu tempo, sentia tanta empatia, né, e tanta dor com a dor das pessoas, que não aceitava que aquilo fosse como é. E o Allan pode falar mais sobre isso, né? E como filósofo que ele era, por excelência, o filósofo é aquele que desconstrói a realidade, que não aceita a realidade como ela é. Então ele trouxe toda a sua experiência de educação, aquele coração imenso ao observar aquele mundo, né? Ele era o homem com as condições perfeitas para receber esse contato dos espíritos e preparar o que nós recebemos hoje. Um homem de ciências, das ciências. Muito interessante esse seu resumo aí, Wilson. E, Allan, quando você pega o livro A Gênese e estuda essa formatação do livro, para você, ele é um livro técnico, científico, ou é um livro religioso? É um livro técnico, né? Ele de religioso não tem nada, né? Eu acho que nós podemos dividir bem a codificação nas 5 obras básicas, né? Nós vamos ter o Livro dos Espíritos como um livro filosófico, baseando os conceitos da filosofia espírita, né? Então, toda vez que a gente vai falar de algum assunto, nós temos que nos remeter ao Livro dos Espíritos, basicamente, né? Porque, justamente como o Wilson falou, a filosofia questiona, ela critica, ela dá outros pontos de vista pertinentes a assuntos. Então, a doutrina, através do Livro dos Espíritos, traz a parte filosófica, né? Depois nós temos o Livro dos Médiuns, que é um outro livro técnico do uso da mediunidade, que é quando Kardec começa, traz à luz o conceito espírita, surgem muitos centros espíritas em vários lugares do mundo, e a prática da mediunidade vira quase que uma brincadeira de salão. E Kardec, então, traz, fala, olha, qual a mediunidade que eu uso nessa codificação? A mediunidade organizada, séria, dentro de padrões de comportamento científico. Então, o Livro dos Médiuns vem nesse sentido. Depois vem o Evangelho. O Evangelho, eu não digo também que é um livro religioso, porque Kardec ele fez de tudo para não comparar o Espiritismo com uma religião. Ele queria que o Espiritismo fosse uma ciência, onde todas as religiões utilizassem dessa ferramenta para sua evolução moral. Então, ele pega citações, né, do Evangelho na explicação moral e compõe o Evangelho segundo o Espiritismo. Inclusive, ele se afasta de todos quando ele vai preparar esse livro. Ele escreve junto com o Espírito e sozinho o Evangelho segundo o Espiritismo, não sendo também, vou deixar claro, um livro religioso, é um livro de ensinamento moral. Tá? Depois nós temos a Gênese, que é um outro livro muito técnico, falando de bastante coisa na explicação geológica, antropológica, sociológica, filosófica. Então, um livro técnico. E daí nós vamos ter o Céu e o Inferno, que é outro livro técnico, porque ele explica... Lembra que o Espiritismo é o consolador prometido. Então, ele explica de forma técnica o que iria acontecer conosco no pós-morte. Então, nós não temos, pelo menos na maneira de eu ver, livro religioso no Espiritismo. Nós temos livros de ensinamentos morais, livros filosóficos e livros técnicos científicos, porque no livro A Gênese no livro dos Médiuns e mesmo no Céu e Inferno, nós vamos encontrar N explicações consoladoras do viver, né? E isso que acho que é o grande diferencial da doutrina espírita. Ela vem no mundo consolando, mas de que maneira? Explicando. Então, nós sempre vamos encontrar explicações para os fenômenos que até então eram tidos, às vezes, até como milagres, né? Como fenômenos assim que aquilo era uma graça para aquela pessoa. Tal. Não. São fenômenos que todos eles têm uma raiz na parte técnica. Não sei se você queria que eu falasse tudo isso, Geraldo. Não, eu achei muito interessante a sua explicação, né? E até uma palavra forte que você diz, que nesse Pentateuco Espírita não existe um livro religioso. Não. Uma frase forte essa, né? E que vai e que mostra que existe uma diferença entre o Espiritismo e outras religiões, né? Quem lê esse livro A Gênese sem o Espírito pré-concebido, ele vai encontrar isso que você falou. Muito bem. Dando sequência, Wilson, quando você lê o item 4 do livro A Gênese, em que o Kardec fala sobre o dilúvio bíblico, essa descrição do Kardec, do dilúvio bíblico, é o mesmo discurso, é a mesma fala que se encontra na Gênesis do Velho Testamento? E por que Kardec... Qual a intenção de Kardec em trazer essa explicação frente ao livro Gênesis? Olha, nós hoje entendemos que o livro Gênesis descreve a criação do universo, não só da Terra, mas da Terra, né? Vamos assim resumir, limitar, é um livro figurado. Aquelas são imagens figurativas do que ocorreu, não uma descrição, né, fiel aos fatos. Hoje nós compreendemos isso, e até as religiões já interpretam isso de muitas maneiras. Mas, na época de Kardec, ainda não. Então, era importante que se pudesse distinguir isso, justamente pelo papel técnico e científico que Kardec propunha na doutrina dos Espíritos. Então, por exemplo, quando a ideia de que um Deus irado, tomado de ira, resolve exterminar toda a criação humana num único ato, destruir toda a vida em todo o planeta para começar tudo novamente, e que escolhe um homem santo de seu tempo que seja responsável por guardar, né, um casal de cada um dos animais que se manteriam, né, que seriam utilizados para povoar aquela nova terra, o Kardec faz questão de pontuar que não, né? E esse dilúvio, inclusive, que se refere, foi um dilúvio localizado, foi efeito de uma movimentação das placas tectônicas. Ele explica a região em que isso acontece, ele explica que até mesmo naquele tempo, né, determinados mares, o Mar Cáspio e outros mares ali, né, são ainda efeitos daquele dilúvio, mas que era localizado, não foi em todo o planeta, e nem foi por uma ação divina para punir a humanidade por conta dos seus pecados. Então, essa visão científica de Kardec, então a resposta é Sim, existe diferença na descrição de Kardec com relação ao dilúvio da Gênesis, e sobretudo por essa razão, para que nós pudéssemos compreender. E aí eu vou fazer um link com a resposta do Allan. Nenhuma das obras é religiosa, mas o Espiritismo tem uma consequência religiosa. A consequência religiosa no sentido de me aproximar de Deus. Por quê? Quando eu compreendo Deus, eu me aproximo dele. Ao passo de que, se eu não compreendo, eu temo no máximo, mas eu temo por preocupação comigo mesmo, por medo muitas vezes, não por amor e por respeito. Mas quando a gente, por exemplo, compreende que Deus não se irou com a sua criação e exterminou, esse mesmo Deus também não vai condenar um de suas criaturas à danação eterna. Isso me aproxima de Deus. Então, as consequências do trabalho científico, técnico, né, de Kardec, é eu me aproximar, compreender, me aproximar e amar a Deus e viver melhor com isso, sabe? E é interessante essa sua fala, Wilson, porque eu sempre faço esse vínculo, cada informação no seu tempo. Quando a criança ela é muito pequenininha, você tem que dar informações referentes ao nível em que ela se encontra. E à medida que ela cresce, que ela amadurece, outras informações chegarão mais reais, mais críticas. Eu vejo essa descrição da Gênesis como assim, foi uma necessidade de uma época. Depois as coisas foram se transformando, os espíritos foram evoluindo, o senso crítico se apurou, o raciocínio ficou mais elaborado, e a visão daquele povo que vivia naquela região do Oriente Médio, talvez, não tinha internet, não tinha avião, não tinha carro, o mundo era ali. Então, se houve uma enchente ali, foi um dilúvio universal, mas, na realidade, era um dilúvio local. Era a percepção que eles tinham daquela época. Muito bem. Allan, é até a sequência da outra pergunta. Para o espírita, qual a importância de estudar o dilúvio bíblico feito por Kardec? O que você ganha com isso? Ô, Geraldo, eu vou falar até completando aí. O Wilson ele fez um complemento muito importante, né? Que a consequência do estudo do Espiritismo é um religar a Deus, nesse sentido que ele quis dizer, né, Wilson? A gente, quando começa a entender os fenômenos e a natureza, naturalmente a gente começa a ficar espantado, tamanho é a genialidade divina, né? Você, Geraldo, que estudou muito mais um organismo físico do que a gente, saber os mecanismos que o corpo, como ele funciona, é maravilhoso, né? Cada pontinha que eu leio da medicina, assim, bem menos, é fascinante, é encantador. Você fala assim, nossa, é assim! Sabe, você fica assim, fala, meu Deus, né? E quando a gente começa a fazer esse estudo técnico, né, esclarecedor que Kardec nos propõe com a doutrina, da mesma forma, a gente fica espantado de ver como a nossa ignorância nos conduzia. E como precisamos abrir a nossa mente para o novo. Então, Kardec, naquela época, olha, nós estamos falando só 160 anos atrás, mais ou menos, ele vem esclarecer um monte de gente que ainda acreditava naqueles conceitos alegóricos da Bíblia, né? Levavam ao pé da letra aquela interpretação. Muita gente hoje acredita nisso. Agora, isso que eu ia falar, hoje ainda muita gente acredita ainda. Então, imagina há 160 anos atrás, que parece que não é muito tempo, mas é uma eternidade, porque há 160 anos atrás nós estávamos, vamos falar assim, nos vislumbres do pós-Idade Média, né? Nós tínhamos saído da era da escuridão, que foram de 1000 anos a Idade Média. 1000 anos onde a Igreja Católica, principalmente, no Ocidente, ela bloqueou a mente inquisidora das pessoas, a mente filosófica. Ela pensava, ela deduzia, ela criava a explicação, e quem não era da igreja tinha que falar amém, sim, senhor, é assim, ok. E ai se questionasse, veja Galileu Galilei, ai se questionasse. É, o então, Papa quando... é infalível, né? Oi? O Papa é infalível. Ainda é. Né? É. Mas eu não sei se esse atual Papa aceita essa questão. Eu acho que ele deve questionar. Mas você pode ver que ele nem cita isso. Pelo menos eu nunca vi nenhuma citação dele dessa infalibilidade papal. Ele é uma pessoa diferente. Ele já, ele está mostrando uma igreja mais aberta a alguns quesitos aí, né? Está quebrando muitos conceitos dogmáticos da igreja com seu comportamento. Veja que ele não aceitou aquelas roupas de pompa de um papa, né? Isso, para mim, já mostra uma vontade dele chegar próximo das pessoas, né? Sim, agora, você imagina quando a igreja católica, por exemplo, aceitar a reencarnação. Quando eles aceitarem a reencarnação, o espiritismo deixa de ter sentido, porque nós encontramos hoje dentro do espiritismo um monte de católicos que vão na missa aos domingos e vão no centro na terça, na quarta-feira. Né? Não vejo problema nenhum nisso. Mas eles vão lá para completar o que eles não aceitam ali. Falta alguma coisa que eles vão buscar no espiritismo. Então, o espiritismo, na realidade, era para ser um arcabouço de respostas fenomenológicas com explicação técnica para compor e desmistificar alguns dogmas das igrejas. Por que que a igreja logo repeliu tudo isso? Porque o medo é perder o controle. Porque tudo o que é feito na questão religiosa até hoje é para ter controle. Por que que eu gosto de dar ênfase que o espiritismo não é uma religião? Porque não espera ter controle. Não existe... Eu acredito que o espiritismo é das doutrinas a mais anarquista, porque cada casa espírita ela leva o espiritismo da maneira dela. Ninguém tem um voto absoluto de opinião. Não existe um papa, não existe um bispo, não existe um doutor em espiritismo. Existem pessoas que estudam mais ou menos. E essas pessoas que estudam mais ou menos, elas vão lá discutir o espiritismo. Então, quando Kardec traz a explicação do dilúvio, ele está esclarecendo que aquilo não foi daquele jeito que muita gente acredita, que não foi a Terra inteira que ficou embaixo d'água, que foi uma região e aquilo alegoricamente foi usado. Ele está falando assim, a leitura da Bíblia é alegórica, leia com o coração, interpretando a alegoria, não leia ao pé da letra, porque está errado, não é para isso que está aí. Aqueles caras que escreveram os textos antigos da Bíblia eram poetas maravilhosos, que tinham habilidade com as palavras, né, Wilson? E tanto, interessante que você falou, porque isso era cantado, é cantado. É? Né? A Bíblia é escrita toda em cada versículo é cantado, isso tudo é cantado. Então, tem uma métrica para tudo isso, como o Alan falou, é arte. É arte. Por isso que é figurativo, né? Não texto corrido. Viu? Só fazer um comentário com o que o Alan falou, Alan, enquanto você falava, vai me criando imagens aqui. Eu fiquei pensando. Falei, uma vez a reencarnação aceita pela igreja principal, fiquei imaginando, no campo da educação. Imagine, vocês têm hoje, existem hoje muitos cursos superiores, né? Cursos de teologia, baseado numa perspectiva protestante, muitas, né, instituições protestantes mantêm seus cursos de teologia para formar os seus pastores, assim como tem católicos, né, cursos de teologia católica para formar os seus sacerdotes e tudo mais, que vai estudar lá Santo Agostinho. Né, agora, imagine se tivéssemos cursos superiores de teologia com base na perspectiva espírita. Que magnífico! Não é ainda algo de mercado, né? Talvez o mercado ainda não precise disso, pois não é aceito pelos grandes, né? Ô Wilson, isso é uma vontade que eu não sei se nessa encarnação eu dou conta de fazer, não, mas eu tenho vontade disso também, viu? Muito bem. Wilson, o planeta Terra, ele é o palco de nossas experiências anteriores em outras reencarnações. Muitos de nós, talvez, fomos contemporâneos de algumas transformações físicas do globo. Essa é uma afirmação minha. Eu acredito que alguns espíritos que estão aqui, talvez por serem muito antigos, talvez tenham participado de algumas umas pequenas mudanças do globo. E eu pergunto a você, o Wilson, ao conhecermos melhor o dilúvio bíblico, obtemos informações importantes do nosso passado espiritual? Sem dúvida. Fazendo novamente um link com o que o Alan falou, né? Fazendo uma leitura, uma interpretação da história. É claro que Deus não se irou, mas, sim, observava-se, né? Naquele momento, criaturas ainda muito rudes, muito rudimentárias, né? Vivendo aqui. E o Espiritismo vai esclarecer tudo isso. Nós, que como seres humanos aqui, existe aí alguns números, mas caminhamos aqui na Terra entre 150 a 160 mil anos, alguns dizem um pouco mais, 200 mil anos, mas somos seres novos aqui, na escala, no tempo universal, faz pouquíssimo tempo que a gente caminha sobre a Terra. E sim, nós estávamos presentes, muitos de nós, muitos, não todos, a gente sabe que existe um intercâmbio também entre mundos, né? Muitos espíritos aqui vieram de outros mundos, não nasceram, talvez, não começaram a sua experiência humana aqui na Terra. Podem ter começado em outro mundo, depois transferidos para cá, mas é muito provável que muitos de nós vivêssemos naqueles tempos. Né? E trazemos, certamente, muito dessas experiências conosco hoje. Né? Essas vivências dessas tragédias naturais foram marcadas dentro de nós. Talvez, por isso, alguns entre nós sejam tão preocupados e invistam sua vida de forma integral, quase, à preservação ambiental. Veja, nunca tivemos antes tantas organizações preocupadas com o meio ambiente. Será que certos espíritos que hoje atuam nessas frentes, defendendo a ecologia, a mudança da nossa relação com os recursos naturais, será que não foram seres que vivenciaram no passado experiências dessa magnitude e que trazem isso ainda muito vivo dentro de si? Talvez outros não tenham experienciado isso ainda, por conta disso não se importem muito com o que está acontecendo no mundo. Mas é interessante a gente compreender, né? Essa diversidade nas relações com a natureza tem a ver com algo que trazemos conosco, com algo que está marcado no nosso perispírito. E sim, então a resposta é sim, estivemos lá, influencia bastante no que somos hoje. É, porque na realidade nós não sabemos quando fomos criados, em algum tempo do passado, 1.000 anos, 2.000, 10, 50 mil, 100 mil anos, ninguém sabe. Mas de repente, de uma forma incipiente, uma forma primitiva, talvez muitos de nós tivéssemos convivido com ambientes que passaram por esses cataclismos, né? E Alan, quando... Eu percebo que muitas pessoas, ao estudarem o Espiritismo e começarem a falar de Espiritismo, sem elas perceberem ou propositalmente, elas colocam algumas ideias, acrescentam algumas ideias a mais fora do Espiritismo. Então, eu pergunto a você, com essa colocação do Wilson aí sobre o passado geológico da Terra, no Espiritismo existe espaço para o estudo do esoterismo com S? É uma pergunta boa. Vamos lá. Vamos aqui distinguir, né? Eso com S, esotérico. Eso é tudo que é voltado para dentro. E exo com X é tudo que é voltado para fora, né? Então, quando nós falamos de esoterismo, né, daquele conhecimento que é voltado para dentro, existe uma grande quantidade de doutrinas que buscam um esotérico e com esse buscar do esotérico de voltar para dentro, se confunde no espírito, na evolução do espírito, no de dentro do espírito, né? Se confunde muito com isso. Só que acaba permitindo daí a inserção na doutrina espírita de muitas coisas de outras áreas do conhecimento, fazendo uma verdadeira salada de frutas dentro do Espiritismo. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse, que, quando a gente fala busca de um conhecimento voltado para dentro. O Espiritismo volta-se totalmente à evolução do interno, né, do espiritual, daquilo que nos compõe. Mas nós temos que tomar muito cuidado. Por exemplo, o esotérico com S, né, é como se a informação fosse sempre sagrada, tem um misticismo, né, reservado aos iniciados. Né? Então, fala-se assim muito de várias áreas do conhecimento que buscam essa separação de um conhecimento voltado para fora de um voltado para dentro. Então, é mais ou menos assim. Aquele frequentador da doutrina, tal, não espírita, dessas esotéricas, a eles normalmente é dado o conhecimento exotérico, com X. Para aqueles já iniciados, aqueles mais aprofundados, a esses eles conseguem a interpretação e um canal de comunicação com mais alto, adquirindo o conhecimento esotérico com essa. Então, quando a gente mistura essa palavra ao espiritismo, eu acho, no mínimo, confuso e caberia, assim, o Herculano ele combate de forma enfática a qualquer enxerto à doutrina espírita que fale, que... Sabe, eu vou tentar trazer um exemplo prático. Quando alguém fala assim, você segue alguma religião? Eu falo, religião não, eu sigo uma doutrina que é o espiritismo. Você é médium? É uma pergunta consequente a você falar que você é espírita, né? Por acaso eu sou médium, mas eu costumo daí falar assim, não, por que que tem que ser médium, né? Eu sou, mas naquela hora, de uma forma pedagógica, eu falo, não sou. Ué, mas como que você é espírita? Vamos lá. Eu sou um estudioso da doutrina espírita. Eu não preciso da mediunidade. Eu posso utilizar a mediunidade de outros para esse estudo. É como que se, por ser espírita, eu tivesse um conhecimento esotérico com S da mediunidade. Como se a mediunidade fosse um conhecimento esotérico. E ele, na verdade, não é. É um fenômeno do corpo físico. Não é algo místico. É algo esotérico. Com natural. É natural, é do comportamento do meu corpo físico. Então, isso dá uma conversa que você perguntou aí, Geraldo, de muitas horas. Mas o objetivo é exatamente levantar essas coisas. Mas, digo, Wilson, você está sem som, Wilson. Interessante o que o Alan falou. Então, veja bem, não existe, né, Alan, Geraldo, você que nos acompanha, não existe dentro do Espiritismo uma obra específica que seja reservada somente a alguns iniciados. Por exemplo, o livro secreto e sagrado do Espiritismo. Não existe. Você, quando passa a conhecer o Espiritismo, você ouve uma palestra, o palestrante fala, tem 5 livros básicos para você aprender a doutrina. Você vai aqui na livraria, pode pegar emprestado, pode levar, tem o sebo, tem uma livraria nova, se você quiser também. Você leva os 5 para casa. A partir daquele momento, você sabe tudo que todos nós sabemos. É claro que, subjetivamente, cada um tem uma experiência diferente, né? E aí, a partir dos grupos de estudo, da convivência, a gente vai começando a se aprofundar nesse entendimento. Mas essa é a compreensão. Não existe, né, esse esoterismo dentro do Espiritismo. Não combina, não tem relação com a gente. Então, tudo no Espiritismo é claro e é acessível por quem quer que seja. Interessante. Adiantando nas perguntas, Wilson, durante a leitura desses dois itens do livro Gênesis, ele começa a citar as revoluções físicas periódicas do globo. Esses fenômenos, revoluções físicas periódicas do globo, são independentes do aspecto espiritual ou, junto com essas revoluções geológicas, também ocorre concomitantemente mudanças espirituais de vulto? Olha, Geraldo, uma pergunta extremamente complexa no sentido das influências Né? Por exemplo, nós poderíamos aqui, com base na sua pergunta também, estender se os astros exercem alguma influência sobre a Terra. Porque quando o Kardec relata ali, por exemplo, os equinócios, ou a mudança de posicionamento do eixo da Terra, é claro que isso muda a ação magnética, por exemplo, a ação da gravidade da Lua sobre a Terra. Então, tudo isso tem influência. Agora, se isso exerce alguma influência física, né, ou espiritual sobre nós, não fica claro na Gênese. A Gênese trata exclusivamente, aliás, a Gênese ali nesse ponto não fala sobre, o Alan já falou isso, né, atrás, a Gênese não fala dos efeitos no espírito. Nesse momento, Kardec elenca alguns efeitos, né, dessas evoluções, mas ele não fala sobre o espírito. Porém, com base naquilo que nós estudamos também em outras obras, e subjetivamente, como eu disse, nós compreendemos que a Terra ela tem um objetivo ao ser criada, essa escola abençoada, ao nos receber. Então, uma escola também vai se adaptando, né, vai criando condições diferentes para receber novos alunos, para receber mais alunos. E à medida que esses alunos também evoluem, novas condições são criadas. Então, é interessante a gente compreender que a Terra, como um organismo, também está em evolução, da mesma forma que nós também estamos em evolução. Então, a resposta para essa pergunta seria sim. É claro que a evolução da Terra, né, também supõe uma evolução daqueles que habitam a Terra. E nós, espíritas, acreditamos que estamos em progresso constantes. Podemos, durante curto período de tempo, atravancar um pouco o progresso, né? Jogar âncora, ficar um pouquinho ali, mas muito pouco tempo a gente vai ser impelido a caminhar. E sim, então, essas revoluções no globo têm influência sobre a nossa evolução também, revelam uma evolução também daqueles corpos, né, e espíritos que ali habitam naquele instante. Eu vou fazer agora uma pergunta para o Alan, e como está o adiantado da hora, as duas últimas questões eu passarei para o programa seguinte. Alan, ao reler o livro Nosso Lar, existe um momento que o André Luiz descreve a preocupação dos espíritos coordenadores do Nosso Lar com a Primeira Guerra Mundial. Então, o que estava ocorrendo na Terra impactava no mundo espiritual. Então, feita essa colocação, eu faço a pergunta a você. Eu comecei a ler ontem o que era a precessão dos equinócios. É um fenômeno interessantíssimo. E como o Wilson destacou, com certeza tem consequências. Então, eu pergunto a você, Alan, na visão espírita, a precessão dos equinócios é um fenômeno exclusivamente físico, astronômico, ou é acompanhada também de transformações cíclicas e evolutivas dos espíritos? Quer dizer, você imagina no mundo espiritual ocorrendo essa precessão dos equinócios. Existe uma interação entre tudo isso? Nossa, senhor, você está querendo para o conhecimento esotérico mesmo, né? Mas vamos lá. Precessão. Precessão, o que ela seria assim? É ato ou efeito de preceder, né? É engraçado até essa palavra, né? Que é como se a gente previsse a volta das coisas, né? Como que se a gente soubesse o que ia acontecer. Mas realmente sabemos, né? Como o planeta ele tem um eixo cíclico, né? Uma volta, uma dinâmica cíclica, a gente sabe que ele... Por isso chama-se precessão, porque são movimentos, né? E por que dos equinócios, né? Qual que é da onde vem essa explicação do precessão dos equinócios? O movimento do planeta o eixo da Terra ele é inclinado assim. Então ele gira, mas ele gira meio de lado, né? Se fosse aqui em Prescama, nós falamos meio de esgueio. O planeta ele gira de uma forma inclinada. Então, em alguns momentos, nós estamos mais para cima e em alguns momentos nós estamos mais para baixo, de acordo com o giro do planeta, né? Esses equinócios fazem com que aconteça o seguinte. nós nos aproximamos mais da Lua, mais de outros planetas, nós nos inclinamos em direção aos raios solares, ora de um jeito, ora de outro. Então, há uma interferência, sim, vibracional, energética, gravitacional, física nos planetas. Ao você sentir efeitos físicos alterados no planeta, o corpo também sente, o corpo físico. A partir do momento que o corpo físico sente uma mudança de pressão, ele sente várias mudanças. Quando ele sofre essas alterações, ele pode, sim, influenciar o espírito, mas por uma consequência dos corpos estarem interligados. Corpo físico, perispírito e espírito. Mas não que essa influência vá diretamente influenciar um espírito. Não vai influenciar um espírito. O espírito ele vai ser influenciado pelo corpo físico e pode sofrer influência material. Da mesma forma que, por exemplo, ao ter um período muito intenso de frio, o corpo físico, naquela sensação térmica do frio, no isolamento que o frio provoca das pessoas, no ficar muito dentro de casa, ele pode sentir algo depressivo. Por exemplo, o Covid jogou muitas pessoas para dentro de casa, e isso acabou deixando elas muito isoladas e acabou intensificando depressões, ansiedades, porque as pessoas estavam isoladas. Mas não é o frio que fez isso, não é o Covid que fez isso, é o novo posicionamento desses corpos isolados que provocou isso aí. É uma consequência, não direta, mas indireta, então, da mesma forma, na precessão dos equinócios. Não sei se o Wilson quer falar mais alguma coisa. Está sem som, Wilson. De novo, eu juro que eu vou aprender, eu só estou iniciando ainda. É interessantíssimo o que o Alan falou, mas enquanto você falava, Alan, eu pensei também, absolutamente exato quando você diz, não tem uma influência no espírito. Mas aí quando a gente vai lembrar do perispírito, que esse também é matéria, né? O perispírito é composto pelas matérias que são pelas matérias extraídas do nosso orbe. A gente aprende isso no espiritismo. Então, sobre o perispírito, será que não existem energias sutis que podem também influenciar? Essa dúvida que fica, pode haver ali alguma coisa que nós não conhecemos ainda, não chegamos até lá. Interessantíssimo. Talvez a frase que caberia mais assim, a gente não tem conhecimento disso, né? E nem nos chegou informação específica disso. Talvez são ilações, são deduções, são presunções, né? Talvez exista? Talvez exista. É certeza? Não. Né? A gente desconhece, né? Mas o Espiritismo permite abrir, pelo menos para a gente perguntar, e se não tem a resposta agora, fica no armário. Um dia, na estante. Uma vez eu conversava com uma pessoa, Alan, que defendia muito a astrologia. Eu não defendo a astrologia nem como ciência, porque não é, mas é assim, e não acredito em ler o horóscopo todo dia que vai me dizer como eu sou, o que vai acontecer comigo, isso não existe. Mas aí ele falava, poxa, mas da influência magnética realmente que certas composições podem exercer sobre o planeta. E daí ele falava sobre isso, dessa possibilidade de, ao nascer, por exemplo, sob determinadas vibrações, né, magnetismos específicos, possa gerar, né, determinadas condições físicas posteriores. Então, veja, eu estou repetindo o que o Geraldo falou, ilações. A gente, foi uma defesa que ele fez e eu achei interessante o que ele falou até sobre isso. Veja que aí não tem uma influência, né, fatalista sobre como eu vou ser, sobre o meu comportamento. Mas pode ter uma ação perispiritual, né? É curioso isso, né? Eu falaria um pouco diferente. Eu falaria o seguinte, que a espiritualidade, de alguma forma, ela tem que organizar as reencarnações. Então, ela coloca, eu acredito eu, espíritos com características parecidas em alguns grupos reencarnatórios de períodos para facilitar o processo do plano espiritual. E isso seria a questão de signo. A influência desses astros ao nosso nascimento pode ter naquela hora. A gente sabe que quando muda a lua é mais fácil da mulher ter o nenê. A gente não sabe que a lua muda a maré, né? A gente não sabe que o cabelo melhora ao nível do mar, né? Tem uma certa mudança. Assim. Hã? cortar corta o cabelo. Tem gente que diz que corta o cabelo na lua cheia, na lua minguante. Olha lá, o Geraldo ele cortava mais na minguante, ele foi ficando sem cabelo. Assim, né? Você não prestou atenção nisso, Geraldo? Aí, passou despercebido. Pessoal, são 11 horas e 5 minutos, o tempo passa na nossa dimensão aqui. Vou deixar as duas últimas perguntas para o próximo programa e eu já peço ao Wilson que fale as suas últimas palavras, Wilson. Agradecimento, obrigado a você, Geraldo, a você, Alan, pelo carinho, pela generosidade em me receber. Obrigado a todos que nos acompanham. A gente nunca é demais lembrar que nós estamos aqui por vocês. Eu sempre que sou convidado a participar, meu coração se enche de alegria, a gente se preocupa em tentar, né, oferecer um pouquinho mais, em estudar um pouco mais. Então, na verdade, nós é que nos beneficiamos desse convite. Então, gratidão a todos vocês e desejo de muita paz, muita saúde e que nos próximos dias a gente possa aproveitar todas as lições que a vida nos oferece para que sejamos melhores a cada dia. A presença do Wilson parece aquele amigo que a gente conversa todo dia, né? Ele entra, realmente se encaixa perfeitamente dentro dos comentários do programa Visão Espírita. Parabéns, viu, Wilson? Alan, suas últimas palavras, Alan. É, vocês vão agora começar a receber mais o Wilson. Ele com o Luiz já combinaram toda primeira, segunda, domingo de cada mês. É, ele vai estar aqui com a gente, né? E vamos ter mais surpresas aí para a virada do ano, né? O Wilson, ele faz parte desse projeto, tanto quanto o Luiz, eu, o Geraldo e mais um grupo de pessoas. Porque às quartas-feiras nós temos o programa Visão Espírita também, né? Por esse mesmo bate-canal aqui, né? Nós temos... agora ele está acontecendo de que horário, Wilson? Às 19 horas. Até às 20h30. Até às 20 horas. É uma hora de programa. Uma às quartas-feiras, das 19 às 20 horas. Sempre com convidados diferentes, né? Então você pode também aproveitar as quartas-feiras. E nesse canal do YouTube que nós estamos aqui gravando hoje, ficam lá os programas de quarta. Então, eu não posso ver de quarta. Ou eu não posso ver de domingo. Vê outro horário durante a semana, sim, né? Vai lá, deixa seu curtir. Pode deixar pergunta lá, que se tiver pergunta, a gente vai comentar depois. Sim, né? Sim. Então, muito obrigado por todos vocês. Obrigado por estarem conosco hoje. Obrigado, Wilson, da gentileza de estar com a gente. Obrigado, Geraldo, pela elaboração desse programa hoje, que foi tão rico. Né? Eu, com o Wilson, nós temos a vontade de fazer um programa de filosofia e... sociologia, que é a formação do Wilson, a luz do espiritismo, ou o espiritismo é essa luz, né? E hoje praticamente foi isso, né, Wilson? Então, você vê que rico que fica um programa, né? Sim. Muito obrigado. Sim. O programa ganha muito com essas discussões, essas conversas. Então, eu também agradeço a todos vocês que nos ouviram. E agradecemos também a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem.